Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. Está no ar o programa Notícias da Manchester desta terça-feira, hoje dia 7 de maio de 2013. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje, diabéticos sofrem com falta de insulina. Diário da Manhã, terror e medo em ação de ladrões de banco. Jornal Agora, tribunal aumenta benefício de quem tem dois empregos. O Globo, saiu por quê? 1.700.000 já deixou o Bolsa Família. O Estado de São Paulo, Conab vê fraudes em leilões de laranja. Correio Brasiliense, ser VIP na Copa custará 4.600.000 reais. Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Os senhores ouviram aí o Roger falando nas suas manchetes sobre o jornal O Hoje, lá de Goiânia, falando da falta da insulina Lantus para os diabéticos. Não há insulina lá da Secretaria de Saúde, tanto a municipal quanto a estadual, para o atendimento à população. Bom, se isso acontece na capital, o senhor que está me ouvindo aí em casa, a senhora, também deve estar sabendo que no interior a situação é a mesma. Mas aqui em Anápolis nós temos algumas questões que são tão importantes ou até mais importantes que essa questão do medicamento, que é a falta de atendimento por parte do médico. O Hospital Municipal de Anápolis, ele foi criado para poder atender a população mais carente da cidade, aquela que precisa realmente do atendimento. E que receba um atendimento não priorizado, porque nós temos dois tipos de pessoas que são atendidas no hospital. Aquelas que vão acompanhadas de uma autoridade política e que são muito bem tratadas e atendidas na hora, e aquele do povão, que chega lá para ser atendido democraticamente, mas por ser do povão, não estar acompanhado de alguém que tenha alguma liderança e alguma importância para o poder público municipal, esse acaba ficando na fila. Então é esse que é a maioria, que é aquela maioria cinzenta que existe na população, que é a maioria daqueles que moram numa cidade, mas que não tem voz, não tem vez. As coisas acontecem e ele volta para casa com a dor, ele volta para casa com a falta de atendimento e não tem a quem reclamar. Se você for de casa em casa, nos bairros, vilas da cidade, você vai encontrar gente desse tipo, que voltou de forma cabeça baixa, esperando uma nova oportunidade, enfrentando em casa a dor que deveria ser cuidada lá no hospital. Pois bem, com tanta gente procurando o hospital que foi criado lá na época de Jamel Cecílio, em 76, ele foi praticamente fechado. Aquela parte de ambulatório que o médico atende o paciente, como havia mais pacientes do que médicos, ao invés da prefeitura contratar médicos através do concurso ou mesmo através de contratos especiais, porque não sobra dinheiro, a prefeitura tem comissionado que está saindo para tudo quanto é lado. Então, ao invés de aproveitar o dinheiro do povo numa coisa útil, que seria o atendimento à saúde, estou falando de saúde, porque eu poderia falar da creche, eu poderia falar da educação, eu poderia falar da limpeza urbana, mas estou falando de saúde, que é uma questão essencial. Pois bem, então criaram o tal de atendimento de emergência lá no Hospital Municipal. Só que esse atendimento de emergência, que a pessoa vai para lá porque precisa ser atendida na hora, não é aquele que vai à busca de uma consulta, também não está sendo realizado. É, não está sendo. Quer, Quer ver uma prova? Por favor, vamos ver o que é que fala um ouvinte a respeito de ir ao Hospital Municipal de Anápolis, que atende pouca gente porque atende pela emergência, porque a prefeitura, ao invés de contratar médicos, preferiu acabar com o ambulatório, e tudo agora foi jogado nas costas da Santa Casa. A Santa Casa passou a ter uma superlotação, porque não há o atendimento ambulatorial por parte da Prefeitura Municipal. E não tem também a emergência, não. Vamos ver o que diz aqui o nosso ouvinte. Fala, comunidade. Ademar, eu gostaria que você me falasse um negócio. O pronto-socorro que chega na emergência é atendido como emergência. Nós chegamos lá hoje, não é como está atendendo a emergência. Quando a gente chega na emergência, a gente não tem que ser atendido pela emergência. Aí fala que só está atendendo só a emergência. Chega e manda para Santa Casa, manda para o CAI. Mandou para o CAI e eu fui direto para Santa Casa para ter medo de 7h30. Porque o negócio está errado aí. Eu gostaria de fazer isso para nós aí, porque esse é o Brasil, onde fala para vocês, se manda só dinheiro. Não tem jeito. Um abraço, Zé Mauro. Muito obrigado. É isso aí, ó. É isso aí. Realmente não há o atendimento de emergência. Cidadão vai lá, falou aqui, atende só a emergência. Então eu vou atender a emergência, ele foi na emergência. Chegou lá na emergência, falaram para ele, não, você tem que ir para o CAIS ou você tem que ir para a Santa Casa. Quer dizer, não atende a emergência. Atende a quem? Não é culpa do médico não, viu gente? Não podemos jogar a responsabilidade no médico não. É que a prefeitura precisa, por exemplo, de 50 pessoas e tem 10 trabalhando. 10 não pode fazer o trabalho de 50. É impossível. Então, ao invés de contratar pessoas para poder atender, eles resolveram acabar com o ambulatório. Ah, vamos tirar a fila do hospital. Aí é fácil de tirar, ué. É só não atender. Ninguém vai lá em casa em busca de atendimento médico. Porque lá não é um local de fazer esse atendimento. O hospital, na medida que não tem médico e acaba com o ambulatório, aí ninguém vai mais procurar o hospital porque sabe que é perder tempo. E, consequentemente, não está resolvendo o problema da saúde. Está disfarçando que está resolvendo. Mas não está resolvendo coisa nenhuma. Está jogando tudo nas costas da Santa Casa, que é a única que atende pelo SUS, praticamente aqui em Anápolis, pelo Sistema Único de Saúde. Quem deveria fazer esse papel, porque é um papel constitucional, seria, em primeiro lugar, o poder público. Depois, as filantrópicas. Depois, os particulares. Consequentemente, o órgão público em Anápolis é a prefeitura, é o hospital municipal. E chega lá, para nem a emergência é atendida. Isso tem que acabar. Nós não podemos ficar quietos diante disso. A prefeitura tem dinheiro demais. Basta aplicar corretamente. Aplicando corretamente, o serviço chega. Se não aplica corretamente, a população é duplamente prejudicada. Em primeiro lugar, por pagar os impostos e ele não ser aproveitado. E em segundo lugar, porque o dinheiro que entra no cofre não é aplicado de forma prioritária para atender a população. Não pode continuar assim. E nós vamos continuar uma voz aqui em defesa daqueles que não têm voz e não têm atendimento. É o nosso papel. Nós vamos fazer aqui, não é para aquele que pode ter plano particular, não é para aquele que tem atendimento na hora no hospital, não é para aquele que a hora que precisa de um atendimento de saúde, a saúde está aberta para ele. Eu estou aqui falando para aqueles que não têm condição, que saem de madrugada de casa com uma dor de cabeça, ou uma dor no fígado, ou uma dor no rim, e chega lá, não sabe a quem procurar, e volta com a dor para casa, e as pessoas pensam que o problema foi resolvido. Não foi resolvido, não. Ele volta para casa para na cama, em casa, sofrer a dor, ou então até com muita dor e trabalhar, porque precisa sustentar a sua família. É para esses que nós vamos continuar falando. Não tem justificativa um lugar de emergência, chegar lá, dizer que não tem emergência, que vai procurar outro local. Isso é realmente um desrespeito à população, é um desrespeito ao contribuinte. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Bom dia. A partir de agora, as principais ocorrências registradas no plantão da Delegacia da Polícia Civil e da Polícia Militar nas últimas horas em Anápolis. Um plantão que teve como delegada plantonista a doutora Carla Portes Poubel. Após semana de tranquilidade, mais um homicídio, o homicídio de número 69, foi registrado. Fato ocorrido por volta da meia-noite no Industrial Munir Calixto. Ednilson Alves dos Santos, 34 anos de idade, foi morto por disparos de arma de fogo, tiros na cabeça e no braço. Lamentável. Dois flagrantes foram realizados, um por porte e posse ilegal de arma e um por lesão corporal na Lei Maria da Penha. A Polícia Militar fazia patrulhamento na Avenida Fayad Hanna, em frente ao Brasil Park Shopping, quando avistaram um veículo VW Gold cor branca, placas JXG5037 de Anápolis, onde ontem este veículo havia fugido de uma viatura da PM. Na abordagem e na busca pessoal, foi encontrado uma munição calibre 38 embaixo do banco do passageiro. O condutor do veículo, o Jean Felipe da Silva, indagado sobre a arma, pois ele estava com a munição, ele disse que a arma pertence ao amigo Isaac Batista de Oliveira Barbosa, que trabalha em loja no Brasil Park Shopping, e que a arma, o revólver 38, estava no guarda-roupas da casa de um amigo deles, o Danilo Hilário Ribeiro, lá no Parque Iracema. Foram até a casa do Danilo, ele confirmou e entregou a arma, um revólver calibre 38 Taurus, numeração adulterada, 9 munições intactas e 2 deflagradas. Foram presos e autuados em flagrante o Jean Felipe da Silva e o Danilo Hilário Ribeiro. Pagaram fiança a cada um de um salário mínimo, R$ 678,00, para responder o processo em liberdade. Preso e autuado em flagrante na Lei Maria da Penha, o João Batista de Jesus, morador da rua Copa 2, no Copacabana. A Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de agressão contra a família. Ao chegarem no local, encontraram a esposa do João Batista de Jesus com lesões no pescoço e alguns arranhões, além da janela da sala e alguns móveis danificados. O detalhe é que eles possuem 4 filhos menores que assistiram a toda essa selvageria, infelizmente. Foi preso e autuado em flagrante o valentão, o João Batista de Jesus. Uma ameaça foi registrada, compareceu à delegacia de polícia a JMR, uma costureira. Ontem, o ex-marido foi até a casa dela, deu-lhe um empurrão e a ameaçou de morte, dizendo que se ela não desistir da parte que lhe cabe sobre a herança do pai dele, o trem vai ficar feio. Ameaçou de morte, ela foi à delegacia, temendo pela vida dela, e registrou a ocorrência. Um furto de veículo foi registrado na rua Bernardo Saião, no bairro Maracanã, próximo à Faculdade Anhanguera. O Alessandro de Souza Maranha, um instrumentista lá do Parque Brasília, contou que estava na Faculdade Anhanguera, deixou o veículo estacionado. Quando ele retornou, o carro não estava no local, nem o rastro estava lá. Uma Paraty CL 1.6, ano 96, no modelo 97, placas CKN0731 de Goiânia, da cor vermelha. Mais um veículo furtado, o Márcio Ferreira de Bastos, um comerciante, teve a moto furtada, uma YBR-125 da cor preta, ano 2007, placa NGO-0753 de Anápolis. Fato ocorrido na rua Barão do Rio Branco, 15 minutos que ele entrou lá na casa dele, foi o suficiente para ele ficar sem esta moto. E não poderíamos ficar sem uma embriaguez ao volante, camarada passando vergonha na pinga. A Polícia Militar foi acionada e compareceu até a rodovia 414, no Jardim das Américas, lá no viaduto, onde o segundo sargento PM Rivaldo e o soldado Deus Ivan, após a solicitação de Carlos Alberto Moreira Ribeiro, depararam com uma moto CG-125 Titan cor vermelha, placa KDM-6403 de Anápolis, que era conduzido ou estava conduzindo, não sei, o João Alves Ramos, em visível estado de embriaguez. Foi encaminhado para a PRF, onde foi convidado a soprar o bafômetro. Pipipipipipi, parou. Rapaz, foi constatada a embriaguez. O João Alves Ramos estava passando vergonha na pinga. Ele foi levado lá para o 5º DP, onde foi preso e autuado em flagrante. E a moto foi recolhida ao pátio da CMTT. E estas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Delegacia da Polícia Civil e que eu, Marcelo Santos, fiz o relato para o Notícias da Manchester. Plantão policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Está na pauta de votação do STJ, Superior Tribunal de Justiça, de amanhã, o debate sobre se os aposentados que ainda trabalham têm direito a trocar o seu benefício por outro que inclua as contribuições feitas após a primeira aposentadoria. 5 dos 8 ministros do tribunal, incluindo o relator Herman Benjamin, já se manifestaram a favor da proposta. Apesar de a decisão já ter maioria, o julgamento não foi encerrado, pois os ministros podem mudar os seus votos durante o debate. O julgamento foi iniciado no ano passado, mas foi interrompido após pedido de vistas do processo do ministro Teori Zavascki, hoje membro do STF, Supremo Tribunal Federal. A data da sessão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, mas ainda pode ser alterada até amanhã. A decisão do STJ deve ser seguida pelos tribunais de todo o país, mas a palavra final será do STF, que ainda não tem data para julgar a questão. Notícias da Manchester. O segurado do INSS, que tem 2 empregos, consegue somar as contribuições feitas a partir de março de 2003 e aumentar a aposentadoria. O direito foi garantido no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atende os estados do Sul e favorece quem ganha menos que o teto do INSS de R$ 4.159 nas duas atividades. Dados do IBGE de 2011 mostram que há 3.649.000 trabalhadores com 2 vínculos empregatícios. A regra da Previdência aplica um redutor para as contribuições mais recentes, reduzindo a média salarial do segurado. Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando o seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar comercial está valendo, nesta manhã de terça-feira, R$ 2,015. Já o dólar turismo e o dólar paralelo, a R$ 2,14. Notícias da Manchester. Olha, coisa triste, viu, gente? Foi decretada a morte cerebral de Carolee, a garota que foi atirada semana passada lá entre Aparecida e Goiânia. O dono de uma pizzaria comprou um revólver e ficou aguardando o pai da garota chegar lá, porque eles tiveram uma discussão dias antes, uma vez que a pizza estava demorando a sair do forno. E o pai, de forma irresponsável, foi lá para brigar com o dono da pizzaria, sabendo que ele iria agir violentamente, e levou 3 crianças, as 3 filhas, a mais velha de 11 anos de idade. E as meninas, desesperadas, quando viu o dono da pizzaria pegar o revólver, pedindo para o pai sair. E o pai ficou do lado de fora, se escudando nas meninas. Resultado, a Carol acabou recebendo uma bala na cabeça e desde o dia em que ela foi atirada, ela foi para o Hugo, lá o Hospital de Urgência de Goiânia, e não voltou mais a sair do coma. E ontem foi decretada a sua morte pela equipe médica como sendo morte cerebral a partir de ontem pela manhã. A polícia está prometendo apresentar hoje o acusado do homicídio. A Carol era uma menina decidida e pagou com a vida para tentar evitar a morte do pai. Morte encefálica. Este foi o triste fim de uma garota que lutou para tirar o pai de uma discussão banal com outro homem também e lutou entre a vida e a morte durante 10 dias na UTI do Hugo, Hospital de Urgência de Goiânia. A notícia da morte cerebral de Caroline entristeceu familiares e vizinhos que tinham a esperança da sua recuperação. A família ainda não decidiu sobre se vai ou não doar os órgãos. O dono da pizzaria, Jorge Araújo, o homem que atirou na criança, que discutiu e atirou no serralheiro, mas acertou na sua filha, eram três, e acertou numa, ele se entregou ontem à polícia e será apresentado hoje em Goiânia. Ele estava foragido desde a semana passada, desde que ele fez o tiro contra a garota. Agora, o pior de tudo, amigos, o pior de tudo, a menina foi decretada ontem pela equipe médica que ela teve morte encefálica, que ela, portanto, não tem mais como sobreviver. Está mantida lá sob aparelhos. Pior, o pai, aquele que se escudou na menina para evitar o tiro, já disse que perdoa o comerciante. Olha, se ele perdoa o comerciante, por que foi lá levar as meninas para brigar com o comerciante que estava lá armado e sabia que ia atirar nele? É uma coisa inadmissível. O pai também é responsável. Não é só quem atirou, não. O pai agora, nem a menina foi ainda desligada do monitoramento de equipamentos do hospital, o pai já está dizendo que perdoa o comerciante que atirou na sua filha. Por que então brigar? Por que levar a vida de uma criança de 11 anos de forma tão brutal, se sabia que realmente não ia ter fôlego para enfrentar o comerciante depois? Isso é covardia. Ele já fez isso de covardia. Se é covarde, por que levou as crianças para poder enfrentar essa situação? Isso é um exemplo que deve ser seguido por qualquer pai de família. Quando brigar com alguém, vá sozinho. Não leva o filho para servir de escudo, como essa menina perdeu a vida lá em Goiânia na semana passada. Notícias da Manchester. Faltam 16 minutos para as 8 horas. Nós vamos agora ao nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai trazer informações daquilo que acontece na cidade de Anápolis. Vamos lá, Geraldo. Ademar Santino, nós estamos recebendo a visita do senhor Wellington. Ele mora no Jardim Tesouro e vem trazendo para a nossa reportagem as dificuldades que eles estão tendo lá com o problema as ruas que estão acabando. Não é isso, Wellington? O que é que está acontecendo realmente? Bom dia. Bom dia. Não, porque é o seguinte, demoraram a fazer o asfalto lá no Tesouro, né? Entre o Tesouro, a Vila Operária, Jardim Alvorada, aquelas imediações ali daquele local. E agora que fizeram, eles não asfaltaram a rua paralelo, que é a BR, que passa aqui entre o Tesouro e Alvorada ali, para baixo do posto, aquele posto que tem na BR ali, que é o Bonanza. Então, o que que acontece? A enxurrada que desce de cima para baixo, ela desce com uma velocidade tremenda. E vai caindo nessa estrada de chão e está acabando com o asfalto, está levando o asfalto, né? Está danificando o asfalto todinho. E intervalo que os caminhões passam ali também, e só vai deixando, ficando de mal a pior. Aí a gente já reclamei na prefeitura, a prefeitura disse que era o DENIT. E o DENIT disse que não tem nada a ver com a prefeitura. Fica esse jogo de empurro. E é um pedacinho muito pequeno, não é um pedaço grande, é entre o Sol Nascente e a Igreja, Ministério da Assembleia, Ministério da Madureira. É aquele pedacinho ali. Então, eu queria ver que o Ademar viesse pra gente aí, ver que possibilidade, que eles puderam ter feito ali. Ou jogar um cascalho, ou arrumar a rua ali, para evitar que danifique mais ainda o asfalto que fizeram pra gente ali. Notícias da Manchester. Tá aí feita a reclamação, nós vamos levar ao conhecimento da prefeitura, pode ficar tranquilo. Não há dúvida nenhuma, é uma responsabilidade realmente da prefeitura. Afinal, o prefeito já deveria ter asfaltado a cidade inteira na administração passada, porque foi um compromisso dele com a população. Consequentemente, A população está mais do que certa em fazer a cobrança, porque apenas está cobrando uma coisa que foi prometida. Bom, e agora vamos àqueles que telefonaram. E telefonaram para 3943-9303 e deixaram aí a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Aqui é Joana, aqui do Somerville. É que a gente está passando aqui por uns dias, assim, de muito odor. Aqui, não sei se vem do Daia, ontem à noite e hoje. Esses últimos dias, a gente tem sentido muito odor que vem lá do Daia. Chega a noitinha, dá até náusea na gente, sabe? Um mal-estar, dá a sensação que a gente vai vomitar, que a gente não tem nem vontade de comer. Tanto mau cheiro que exala ali do Daia pra cá. Eu, quer dizer, eu acho que é lá do Daia. Sabe, tá muito forte, tá dando um lance de vômito na gente, assim, ó. Tá muito difícil conviver aqui com esse odor. Vê se você pode fazer alguma coisa pela gente, alguma denúncia, alguém ir lá ver pra gente o que tá acontecendo. E eu te agradeço, que eu ouço seu rádio quase todos os dias, quando eu não tô trabalhando, que eu tô em casa, eu ouço seu programa. E você tem ajudado muito o cidadão anapolino, viu? Muito obrigada. Fala, comunidade. Boa noite, Grana. A Pedentina, aqui na região oeste, ainda continua muito forte. Pede a autoridade competente, os senhores delegados, que viabiliza essa Pedentina que está em Anápolis, aqui na região oeste, que é o Tesouro, Santo Antônio, Alvorada, a desafiante, porque não está dando para suportar a catinga. Está infernal. Boa noite. Fala, comunidade. Boa noite, senhor Demar Santino. Senhor Demar Santino, como é que eu não vou fazer aqui com a RA25 aqui no Residencial América, senhor Demar Santino? Porque aqui tá uma pouca vergonha, senhor Demar Santino. O prefeito falou para mim assim, que primeira rua, a hora que a chuva acabar, parar de chover, a primeira rua de fazer era a minha aqui, ó. Já parou a chuva, e já nunca mexeu, seu Demar Santino. O mapagão aqui tá feio. Na RA26 aqui, ó, na esquina tem uns loteamentos ali, tem uns lotes. O senhor precisa de ver o mapagão que tá lá. Esse dia um cara correu atrás da menina ali, ó, esse dia pra trás. Esse povo tá uma pouca vergonha, esse prefeito, secretário do meio ambiente, Codoveu, Biemo. Esse jeito é uma pouca vergonha, seu Demar Santino. Dá uma força pra nós, ajuda nós aí, ó. RA25, não passa, nem de carro no campo, não passa. Rua RA25, quadra 31, lote 8, Residencial América, seu Demar. Pede pra ele pra vocês arrumar essa rua pra mim, que dá uma pouca vergonha. Fala, comunidade. Ah, bom dia. Eu ouvi uma criança de 9 anos reclamando da ponte ali do Somerville, ligando o Somerville com o Chaplin americano. Realmente, Demar, a ponte está horrorosa. Eu moro lá no Somerville. Eu passava lá todos os dias para deixar meu filho no Flamboyant. Deixei de passar porque eu estava vendo a hora de cair ali e machucar meu filho. Então, a ponte está horrível. Eu queria pedir, Demar, que o prefeito podia ter um pouquinho de consciência, né? E se fizesse uma pontezinha ali, danada, o que é que custa? Pelo tanto de dinheiro que a prefeitura arrecada, pelo tanto de imposto que a gente paga, a demais cidade de Anápolis era pra estar melhorzinha, você não acha? Obrigada, bom dia. Fala, comunidade. Boa tarde, Demar. Aqui quem fala é a Madalena. Eu quero falar sobre um assunto. Eu quero que você tire a dúvida, da minha dúvida, porque há uns tempos atrás eu ouvi dizer que os postos de saúde teriam que funcionar sem interrupção para almoço. Teria que ficar alguém lá. Só que é o que não está acontecendo. Agora, se eu estiver errada, você me corrige. Mas hoje eu precisei de um atendimento. Só para terminar um pedido de exame no posto de saúde aí, não era meio-dia, era 11h40, 11h30, mais ou menos. Só estava lá a mulher da limpeza e mais ninguém. E ela não queria atender. E aí eu queria tirar essa dúvida. Não existe, não saiu essa determinação, que era para alguém ficar no posto de saúde na hora do almoço, por exemplo, ter alguém lá. Eu quero que você verifique isso pra mim melhor e desde já obrigada. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Meu nome é Maria Heredi Gonçalves de Almeida Barbosa. Sou moradora do residencial Leblon, rua L12, quadra 17, lote 17. Eu estou pedindo ajuda, acho que o senhor pode me ajudar. Eu tenho um bebê que é cardiopata, ela tem 1 ano e 6 meses. Em dezembro do ano passado, eu dei entrada no INSS, aí no mesmo ano foi negado o benefício. Entrei com recurso. Só que até hoje, eu sinto que eles marcam e lá eu vou, eles falam para mim que está passando assim, de 10 dias, vou, eles falam de 1 mês, aí nunca me dão uma resposta. Aí eu queria ver no que o senhor pode estar me ajudando, porque agora em maio eu teria que levar ela em Goiânia, porque a médica dela é de lá, que aqui não tem cardiologista infantil. Eu não tenho recurso para levar e eu preciso cuidar do meu bebê, porque ela tem cardiomiopatia dilatada, ela toma remédio controlado, alguns eu tenho que comprar. Meu esposo trabalha, mas não é de carteira assinada, eu fazendo bico. Então eu preciso, foi a médica que me ajudou, ela fez uma cartinha relatando, levei para o INSS, só que eles não me dão nenhuma decisão. Eu preciso, que você me ajudasse, me informasse, assim, o que você puder estar me ajudando. Eu preciso cuidar do meu bebê. É só isso. E fica com Deus. Bom dia. Fala comunidade. Ô, Demar, bom dia. Demar, aqui é a Dona Lúcia. Eu quero deixar uma reclamação sobre a Vila São José. Aqui tem umas bocas de fumo aqui, Demar. Tá dando trabalho demais. Tem um traficante preso, soltou esse traficante. E ele tá acabando com as famílias aqui, vendendo droga. Pula o muro da gente à noite. Isso tudo acontece depois das 10 horas da noite pra frente. Ninguém tem sossego mais pra dormir aqui nessa vila. Tem um tal ali perto da mercearia Rocha, um tal do senhor Rico. E ele tá fazendo a boca de fumo, ele é lá, que todo mundo vende. Todo mundo vende droga lá. Coisa mais horrível aí nessa vila aqui, nessa 9 de julho. Ninguém tem sossego aqui mais de noite. É pulando os muros da gente. É a coisa mais horrível que tá acontecendo aqui. Que as autoridades, pelo amor de Deus, dá um jeito aqui. Passa os policiais aqui à noite para ter misericórdia de nós aqui nesse pedaço. Fala com o comandante para fazer um apatrulhamento aqui especial aqui, porque aqui tá demais, tá passando o limite. Quem olha assim não tá acontecendo nada, mas depois das 10, só Deus para ter misericórdia. Um bom dia. Obrigado. Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Bom dia a vocês que telefonaram. Bom dia a vocês que acompanham a nossa programação. Muito obrigado pela audiência. Vamos continuar juntos nesse trabalho para melhorar a vida de toda a população. É o que nós mais queremos. A Joana, lá do Somerville, ela fala do mau cheiro que vem lá da região do Daia. Da mesma forma, vem a reclamação lá da região do Tesouro, do Alvorada, lá do Santo Antônio, Flor de Lis, toda aquela região leste da nossa cidade. Olha, a coisa vem é lá do Daia mesmo. O mau cheiro sai lá do esgoto do Daia, que é jogado no Ribeirão Extrema. Já tiraram fotografias, já foram lá pegar uma amostra da água, os chacareiros e sitiantes já falaram, já visitaram toda a região do Extrema. Não tem dúvida, de tudo que saiu até agora é lá no Daia. É um mau cheiro insuportável, ninguém aguenta ficar lá próximo. Então, nesse caso, depende das autoridades botar a mão na consciência e fazer um trabalho de preparo desse esgoto. Hoje já tem máquinas poderosas que fazem isso. Basta colocar as máquinas para poder tirar e fazer o tratamento. O nariz do povo não pode ser sufocado como tem acontecido até agora. Realmente está impossível almoçar ou jantar ou até conviver numa região dessa aí. E as autoridades sabem. Eu gostaria de chamar a atenção do prefeito municipal. Ele é o chefe da cidade. Ele deveria estar na frente para exigir essa solução. Porque o povo não pode suportar mais como tem suportado até agora. A fedentina já se sabe de onde vem. Vem lá do Extrema. E quem é que está poluindo o Extrema? São os esgotos sanitários que saem das indústrias, passam lá pelo recolhimento no lugar próprio, lá no Daia, mas não tem tratamento suficiente e vai jogado no córrego e acaba causando esse mau cheiro insuportável, além de matar a vida dentro do córrego. A outra questão, nosso ouvinte lá da R a 26, da RA 25, lá do Residencial América. Ele está dizendo do Matagal e a necessidade de recuperar as ruas. Olha, há muito tempo nós temos falado aí sobre isso e vamos continuar cobrando. Vamos continuar colocando a nossa voz ao seu lado, meu amigo. Lá do Somerville vem uma mãe e reafirma a situação da ponte, ligando Somerville até o Flamboyant e também ligando lá para o bairro de Lourdes, lá da Vila Nova, Vila Sul, onde os meninos têm que passar praticamente dentro da lama. Um absurdo! Em pleno século em que todos lutam para que a educação chegue rápido à casa de uma pessoa, os meninos do Somerville de Anápolis têm que passar numa lama fedorenta para poder ir à escola para estudar. É incrível, mas acontece em Anápolis, onde há a maior arrecadação que o município pode ter aqui e graças àquilo que foi feito no passado. Porque hoje a Anápolis arrecada porque demos a estrutura para que Anápolis pudesse ser essa potência que é hoje. E o prefeito que arrecada, ao invés de aplicar, ele está deixando as coisas mínimas de atendimento à população. Também vem a reclamação da Madalena com relação à posto de saúde. Se é possível um posto de saúde fechar na hora do almoço. É o compromisso deles realmente de não fechar, de não ter interrupção. Mas nós vamos saber por que que há essa interrupção, tá, Madalena? Para que os postos possam atender às determinações superiores de não faltar o atendimento hora nenhuma. A Maria, ela fala sobre a questão da cardiologia, de um cardiologista especial, infantil, ela tem que levar o filho para Goiânia, quer saber no INSS como é que está a tramitação do processo dela. Maria, você que mora aí no Leblon, na L12, quadra 17, lote 17, nós vamos buscar informação para você, para saber como é que você deve proceder para levar o seu filho para o atendimento que precisa, uma vez que isso deveria ter sido resolvido pelo INSS. A Lourdes, lá da Vila São José, reclamou, os senhores viram ela falando, que na rua 9 de julho, depois das 10 horas da noite lá na Vila São José, depois da Vila Goiás, fica realmente insuportável a vida dos moradores. Vamos levar ao conhecimento do comandante da Polícia Militar para dar uma passada por lá e dar tranquilidade àqueles que moram lá na Vila São José. Está terminando agora o programa Notícias da Manchester desta terça-feira. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente se encontra novamente. O show que vai ficar marcado para sempre em sua memória. Agende aí. 11 de maio, sábado. Especial para o Dia das Mães. Reservas de mesas limitadas. 9404-3111 e 3098-7666. Ingressos já à venda no Super X, Nobel, Adeca, Limon e sede da Belini Eventos. Promoção exclusiva. Não pode ser de outra. Manchester FM.